acaba por ser marcante, dar esta noção do ecossistema, da preservação da natureza junto a estes jovens. É verdade, olha, é um projeto que nós na Câmara Municipal já trabalhamos há 14 anos. Como disse o Sr. Vereador há pouco, na abertura, só pode preservar quem conhece. E, portanto, o nosso objetivo durante estes anos anteriores foi precisamente levá-los a conhecer os quatro cantos, digamos assim, do nosso concelho, aquilo que eles, se calhar, pouco visitam ou visitam quando está limpo e o que é que depois se segue. E foram eles próprios que nos anos anteriores nos vieram a pedir cada vez mais para deixarem também a sua marca positiva e a marca positiva que fosse com a recolha de alguns tipos de lixo. Foi isso que implementámos este ano e eu acho que o trabalho é muito positivo. Acaba por ser semear para colher. Eu acho que sim, é nestas novas gerações, ouvi-os dizer quase todos que queriam sensibilizar os pais, que a sensibilização deles, o trabalho deles, agora o trabalho de casa passava por sensibilizar os pais e eu acredito piamente que isto vai dar resultado e é por aqui que nós estamos a trabalhar. Sensibilizar os jovens é um dos objetivos, mas este problema surge a partir não dos menos jovens, dos mais adultos é que causa estes problemas. Sensibilizar os adultos é a tarefa que complica-se ainda mais. É verdade. E no fundo aquilo que eles estiveram a fazer este ano é muito interessante, porque eles, para além de deixarem a sua marca positiva, muito provavelmente estiveram a limpar aquilo que os adultos sujaram. E portanto eu acho que com este trabalho que eles estão a fazer, com esta sensibilização que eles hoje aqui deram e vão continuar a dar na segunda parte do seminário, deram mostras, eu tenho a profunda convicção que eles vão arrastar os pais nesta onda positiva, fazermos tudo, cada um de nós, um gesto positivo pelo nosso meio ambiente. E acaba por, de certa forma, haver aqui um efeito bola de neve. Eu acho que sim, e nós temos sentido isso. Aqueles que têm estado mais atentos veem que os pais também já agem de maneira diferente, já os procuram acompanhar nesta que é uma educação muito diferente daquela que eu tive, muito diferente se calhar daqueles que os próprios pais destas crianças tiveram e destes jovens, mas é uma educação muito mais participativa e que puxa também por os adultos e que os envolve nesta ação, que é uma ação muito positiva.